Elias, em outras circunstâncias, eu não teria coragem de dizer. E tanto aproveito esta, em que tenho o privilégio de gozar da intimidade da sua casa. Muito obrigado, satisfação minha. Para expressar aquilo que eu tinha vontade de fazer em público, mas tinha medo de ferir a tua sensibilidade, a tua modéstia, que realmente é modéstia. Tu, em nome dos ex-alunos, me enfeitaste os festejos de 25 anos do Dom Amado. Muito obrigado. Fizeste tudo o que pudeste. Deste tudo de ti, inclusive em mim, emoções e lágrimas. E tudo isto dedicaste à posteridade em nome dos ex-alunos, teus colegas. Nada tenho a te dizer em mim. Simples e unicamente, em forma de agradecimento, quero te deixar claro de que nós temos a vaidade em dizer que fomos teu colega. E temos o prazer e nos sentimos honrados em ter-te como amigo. Olha, Arnaldo, eu agradeço todas essas palavras que eu não mereço, mas vou te fazer um pedido. Vamos mudar de assunto, porque a coisa está ficando já assim meio triste e eu vou acabar dando uma outra chorada.